das paisagens do cerradão. Entre sonhos e delírios, desafio a viagem até alcançar o meu lugar. Onde é que é? Onde é que tá? Onde é que é? Onde é que tá? Onde é que é? Onde é que tá? Onde é que é? Vou te encontrar e lhe darei abrigo, um lugar de prestígio no meu coração. Vou te encontrar e lhe darei abrigo, um lugar de prestígio no meu coração. Ela é a luz do meu caminho, viver sem ela é bom.